só no caqueado, só no caque, só no caqueado. Vem meu amorzinho, que eu te levarei nesse domingo festival, hein? E aí vem meu amorzinho, que eu te levarei nesse domingo festival em Guaraci. Enfia, enfia, é do Guerreirão.